O tema do dia de hoje é fé e obras. E nós estamos aqui com o Carlos Monte Oliva, que é jornalista, é trabalhador da Fraternidade Espírita Batuíra e também é o proprietário da Livraria Espírita de Jacareí e também é o promotor do 11º Encontro de Espiritismo de Taubaté. Ah, de Taubaté não, de Jacareí. Não, pode ser Taubaté também. Pode ser também Taubaté, São José. Verdade. É porque deveria ser mesmo uma confraternização dos nossos espíritos, né, do Vale do Paraíba. Bom dia, Rui Jorge, bom dia, Rodrigo, bom dia a você, ouvinte. É um prazer mais uma vez estar aqui, num novo prefixo, né? Novo, para alguns, para mim, traz bastante saudade, né, Jorge? Mas, com certeza. E prazer imenso estar aqui mais uma vez, conversando. E quando você falou, né, olha, trabalhador da Fraternidade Batuíra, da Livraria Espírita Emmanuel, eu coordeno o Clube do Livro Espírita em Jacareí e o maior devedor do Espiritismo de Jacareí sou eu também. Mas é interessante que a gente vê. Eu lembro que eu emprestei uns 3 livros para o Monte Oliva quando estava lá na Câmara Antiga. Ele devolveu porque ele estava lá. Devolveu. Rapaz, aí foi o começo da livraria. Porque a maioria das pessoas não devolve, né? Empresta e. Uma vez emprestei um livro para uma pessoa que era um livro precioso. E depois fui cobrar dela, falei assim, aquele livro dá para você me devolver, porque só tem aquele, está difícil de encontrar, né? É Eu, Judas, é um dos livros mais lindos que eu conheço, falando de Jesus, que não é espírita, é da Taylor Caldwell. Eu falei, você sabe que eu emprestei para o pessoal? Não sei para quem que eu emprestei. Quer dizer, então eu não consegui mais o livro de volta, né? É, mas é interessante que nós tínhamos uma conhecida em Jacareí, e ela pegou uns livros, depois acerto com você, e passou um bom tempo sem acertar. Aí ela falou para mim assim, olha, eu estou sem condição de acertar e tal. Eu falei, não, deixa para lá, mas eu tenho uns livros em casa, eu dou o livro para você, para a banca, na época nós fazíamos a locação de livro, trocava livro, eu tenho uns livros em casa, eu dou para você e fica assim. Eu falei, não, deixa para lá, não, mas eu faço questão. No dia seguinte, ela foi até lá e deixou um pacotinho de livros. Quando eu abri, tinha 2 livros que foram emprestados do Batuíra, mais 2 livros emprestados do Centro Espírita Paulo Ortiz, com o carimbo do centro, que ela emprestou e devolvi para eles, né? Mas você percebe como é que é? Mas assim que funciona. Não, mas sabe que uma das coisas que eu faço, viu, viu Monte Oliva, é comprar livro, ler e dar para alguém. Uhum. Então eu não tenho quase livro na minha estante, não, porque eu acho que é muito importante a gente divulgar a doutrina, né? É verdade, livro bom é livro que está sendo lido, né? Está sendo lido, é mas só tem um que era uma relíquia. A minha mulher viu que está muito velho e pegou e jogou fora. Estava mofado lá, o livro chamava Jesus e Sua Doutrina. Mas você sabe que com a gente lá, na época nós tínhamos a banca, né? Nós tínhamos estávamos fazendo a doutrinação de Caruncho, que ele só comia o livro espírita. Então, os atraso caruncho, também? Atraso, os caruncho lá são espiritualizados, por isso comigo só livro espírita. Mas então vamos para o que interessa, né, Jorge? Monte Oliva, fé e obras, interessante esse tema, porque é um tema que está sempre na moda, as pessoas sempre falam nisso, as religiões sempre falam nisso, e interessante que ainda existem controvérsias ainda, por isso que o Rodrigo deve ter colocado aí esse questionamento para os nossos ouvintes sobre a fé apenas salva, né? O Espiritismo ensina para nós que se reconhece o verdadeiro cristão pelas suas obras no Evangelho, né? Não adianta apenas a gente adorar, idolatrar, imagem, né? E ter aquela fé que a gente pensa que tem, né? Porque fé eu entendo que é alguma coisa que você acredita. Não pode ser alguma coisa que você é obrigado a aceitar sem saber se é verdade ou se não é verdade. Mas o que você me diz dessa fé e dessas obras? Bem, primeiramente é importante lembrar que a doutrina espírita é uma fé raciocinada, né? Então você tem que primeiramente entender aquilo que você está lendo, que você está ouvindo, aquilo que você está tentando vivenciar, para depois vivenciar, né? Porque senão ficaria como um rastilho de um foguete, né? Sai, de repente explode, acabou tudo. Mas, na verdade, a fé raciocinada, a cada dia que passa, você vai tentando aprender um pouco mais e aprender melhor. É importante nós lembrarmos que quando nós falamos em codificação espírita, nós estamos colocando uma codificação. Ou seja, uma doutrina que foi colocada mais ou menos em códigos. Então nós temos que decodificar essa doutrina. E essa decodificação da doutrina espírita parte exatamente do entendimento, né, das bases doutrinárias do espiritismo. No Livro dos Médiuns, Kardec coloca assim: se você quer ou quiser entender, conhecer uma ciência a fundo, leia tudo que se diz respeito a ela, não fique preso a um só autor. Então é importante que você abra sua mente e consiga ler tudo aquilo que está dizendo respeito àquilo que você quer entender. Enquanto falando em fé e obras, esse trabalho começou já há algum tempo atrás. O Cláudio Fajardo tem um trabalho bonito e tem um livro que vai ser lançado ainda falando sobre Tiago. Mas nós tínhamos a banca do Livro Espírita. E quando nós chega alguém na banca, ou agora na livraria, e nós não conhecemos, nós perguntávamos e ainda perguntamos: você conhece a doutrina espírita? Você conhece a literatura espírita? Que é uma maneira de você chegar na pessoa. E eu perguntei para o senhor, ele estava olhando os livros, eu perguntei: o senhor já conhece literatura espírita? Ele colocou o dedo em riste e ficou, não, fazendo sinal que não, e ficou aí uns 2 minutos fazendo sinal que não. Dedo em riste, não. Aí comigo eu pensei: onde é que eu fui amarrar meu burro, né? Que eu consiga conversar com ele sem ofender, mas defendendo o meu ponto de vista. Aí depois que ele ficou lá esses 2 minutos com o dedo em riste, ele ainda com o dedo em riste falou: você fique sabendo que na minha casa só eu estou salvo, só eu tenho fé, só eu aceitei o Senhor Jesus. Bom, respirei e perguntei para ele o seguinte: o senhor é casado, tem filhos? Tem, mas na minha casa só eu estou salvo. Eu falei: o senhor vai para onde? Para um céu? Ele falou: vou. Comentei com ele mais ou menos assim, para poder chegar nele, né, atingir. Eu falei: olha, o senhor tem, me desculpe, o senhor tem idade para ser meu pai, então de repente eu estou fazendo a coisa errada, eu gostaria que o senhor me explicasse. Foi aí que ele se enrolou todo. Eu falei: como é que o senhor vai para um céu? Sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua esposa, seus filhos estão todos ardendo no inferno. Que céu é esse? Porque eu tenho fé, eles não têm fé. Bom, a história se desenrolou em quase 2 horas, eu fazendo os questionamentos do Evangelho, da Bíblia para ele, e ele sem saber responder. A partir daí eu comecei a pesquisar o porquê que esses nossos irmãos se atêm muito a isso, né? Com todo respeito, nós vemos aí grandes criminosos que quando entram na cadeia, ficam um tempo preso, colocam a Bíblia debaixo do braço, estão salvos, porque aceitaram Jesus, têm fé em Jesus. Mas quais são as obras? O que foi feito para que ele pudesse dizer que estava salvo? Manto Oliva, só interferindo aqui no que você vai falar, mas nós não vamos nem prolongar, você vai continuar com seu raciocínio, só para colocar o que o Nil colocou aqui para a gente, uma informação. O Nil, nosso amigo. Um abraço, Nil. Né? O Nil colocou aqui assim: cientistas, é uma manchete, cientistas provam que DNA pode ser reprogramado por palavras e frequências. O que a doutrina espírita fala? Né? Dessas vibrações, uhum. Tudo é energia. E você Porque quando consegue... você falou nesse eu tenho fé, sou eu que estou salvo, essas pessoas não estão sendo reprogramadas? Tipo assim. Tá, mas a reprogramação é interior. Então não é o fato de eu dizer que eu tenho fé, uhum. De eu bradar uma Bíblia, colocar a Bíblia debaixo do braço, uhum. Que eu vou estar, entre aspas, salvo, porque não existe salvação. Mas nesse sentido, nisso que ele está colocando aqui, cientistas provam que o DNA pode ser reprogramado por palavras e referências, como se fosse uma mandala. Mas então... Eu não li a reportagem, o que é nada, que eu também não li, não, né? Mas o que a gente pode colocar, uhum. Hoje sobre isso é o seguinte: a ciência também está provando, né, que as pessoas que rezam, as pessoas que têm fé, se curam mais rapidamente. Uhum. O que é isso? É uma reprogramação. Certo. Você muda, porque você coloca dentro de você esta certeza... No divino, né? Na certeza em algo superior, chame de Deus, chame como você quiser. É uma pergunta para a gente fazer para o Sebastião Camargo lá no dia, no, claro. na semana do Encontro Espírita de Jacareí. E né? Esse ano ele vai ter um tempo maior, né? Que a outra, uhum. vez que ele veio, o tempo foi curto, ele terá um tempo maior para poder conversar com a gente. Exatamente o que o Nil colocou aqui. Converse com cada molécula do seu corpo, cada átomo, cada elétron, e ali tem uma inteligência que lhe ouve. Sim. Então, o que o Nil, agora, ele fez a colocação exatamente na... pegadinha dele. Aí ele foi em encontro do que você estava falando. Exatamente. Que é o que a doutrina espírita fala, que é o que Sebastião Camargo vai falar, que o Nil também está louco para conhecer o Sebastião Camargo. O que é que nós temos no Evangelho? Conhece o filho do espírita pela sua transformação moral, e a segunda parte, pelos esforços que faz em domar suas más inclinações. O que é domar suas más inclinações? Se reprogramar. Isso. Então, eu estou entendendo aqui também nessa colocação do Nil, que eu achei muito interessante, é que essa reprogramação é como você falou no começo, ela é de dentro para fora, não de fora para dentro. Não adianta alguém ficar falando na minha orelha se eu não... Não. É de dentro para fora. É transformação moral. Uhum. Você se transforma, você se reprograma. Uhum. Né? É como a gente coloca, você tem que desaprender tudo aquilo que você aprendeu até hoje, uhum, para poder limpar, né, o seu arquivo mental. E reaprenda, uhum, tragam coisas novas, reaprenda. Então, daqui a pouco nós vamos falar do encontro de Jacareí também, mas eu já queria, como teve essa deixa agora, converse com cada átomo do seu corpo, com cada molécula, não percam a palestra do Sebastião Camargo, que será no dia 8, palestra de encerramento lá no Encontro Espírita de Jacareí, no dia 8 de junho, porque o Sebastião Camargo é aquele que estava para morrer, naquele mês ia morrer, e já faz 17 anos, parece que ele está aí. E ele aprendeu a conversar. Ele se reprogramou. Então, Despertar da Consciência, o livro dele, que é muito grande e legal. Para complementar, ali um livro, não lembro o nome agora, do livro do Divaldo Franco, que ele fala uma lição que ele recebeu de Chico Xavier, para ele poder ir até a janela da consciência dele e conversar com todos os átomos dele. Exato. Olha quem está ali, Rui. Tá ali, olha lá. Porra! Eu não gosto nem de falar o apelido dele, que é só as coisas do Lano Brito. Né? Isso é cria. Brito, né? Isso é um caçula. Ele foi só na plaça nossa também na outra vez, velho. Lembra? Sim. Que nós estávamos na. Fufunha, o apelido dele, né? Fufunha. Vê se isso é apelido de colocar em pessoa. Parece furão, né? Aqueles bichinhos, aqueles negócios, né? E a gente aqui fala, eu gostava de falar só o nome dele para não pegar mal. Mas o Antônio Leite também falava, Fufunha. Uhum. Se falar o nome dele é capaz de ninguém saber, ninguém, né? O nome artístico dele é Fufunha. O artístico tempo não é sacanagem, hein? Uhum. Mas não fica velho, danado. Mas a gente observa, viu, Monte Oliva, que nós estamos ainda muito longe entendermos que nós somos um ser espiritual e que nós precisamos trabalhar esse espírito que está dentro do nosso corpo físico Você só me perdoa, o espírito está... Eu sou espírito. Justamente. Eu estou dentro do corpo. Sim, é que a gente tem mania de falar, o meu espírito, dá a impressão que sou eu e o meu espírito está do lado, né? E não é, não. Eu sou espírito que estou usando um corpo. Exato. Mas, então é complicado as pessoas entenderem isso, né? Mas quando a gente comentava a respeito da fé e obras, Tiago e Paulo, né? São dois expoentes bastante interessantes para isso. Tiago falava assim, na segunda carta de Tiago: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então você percebe a maneira que Tiago colocava. E, segundo alguns, Paulo falava que a fé é mais importante. E tem um trecho que ele fala da fé sem as obras da lei. Uhum. Esse da lei foi suprimido. Então eles colocam a fé é mais importante, esquecem essas obras da lei. Por isso que justifica algumas colocações religiosas, né? De a fé, somente a fé salva. E o Fufunha fala bastante, né? Ainda continua falando. Ele. Mas só a fé basta. Por conta disso, ele esquecia das obras da lei. Uhum. E a gente tentando dar uma entendida nisso. O Tiago falava para quem? Ele falava para os judeus que estavam no início do cristianismo, que tinha realmente uma... Perdão. Eles tinham um apego muito grande no exterior. Tanto que, se nós formos tentar analisar o Evangelho um pouco mais a fundo, em certo momento Jesus fala que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, porque eles respeitavam o sábado. Tem uma outra passagem que ele coloca assim: se o seu animal, vamos trazer para a nossa linguagem, se o seu animal cai no rio, né, no sábado você vai deixar morrer? Você não vai tirar de lá, porque não é sábado? E ele coloca várias vezes isso aí. Isso eram as obras da lei. Exatamente, porque então, a lei colocava que você teria que guardar o sábado. o dia do Senhor, né? Você tinha que ser circuncidado. Exatamente, também é outro tema. Você tinha que ir lá levar a oferenda no altar. É, o obra da viúva, mas eu não sei se ele fala isso. Todos os aspectos exteriores eram obras da lei. Nós tínhamos templos suntuosos, tanto que hoje nós temos essas igrejas suntuosas, exatamente por conta disso, é a herança disso. Aí nós temos também uma outra passagem do Evangelho, bastante interessante, quando ele fala, quando ele vai jantar, né, cear na casa de um fariseu, e os discípulos não lavam as mãos. Mas eles não lavam as mãos? Isso era uma obra da lei também. Obra da lei. Não no sentido de higiene, não é isso não, mas de ser imposto pela lei. Então Jesus realmente acaba com esse paradigma, ele derruba isso realmente. Ele coloca que a lei foi feita para os homens, não o homem para a lei. Quando ele coloca, o sábado foi feito para o homem, não o homem para a lei. E, se não, e Paulo, se nós falarmos que o Paulo deixa de lado as obras, qual a maior obra de Paulo? Realmente a difusão do cristianismo nascente fora daquela região onde eles estavam. E dizia que fora da caridade não adianta nada. Não adianta. É, como... Né? Se eu falar a língua dos anjos, caridade, falar a língua dos homens e dos anjos, não tiver caridade, não tiver caridade, não tiver o amor, o amor em ação, nunca foi. Então, como que isso não é obras? É. Só que ele realmente ele brigava, porque ele era uma pessoa muito conceituada, né? Então ele brigava contra essas imposições da lei. Por isso ele fala obras da lei. Por isso que fica, eu acho que fica bem claro isso, Montoliva. E outra coisa, Paulo estava falando para os gentios. Os gentios não praticavam as obras da lei. Eles não eram eles não eram da religião judaica, então eles não praticavam essas obras da lei. Então, ao Paulo falar para ele, falou: olha, a fé é muito mais importante do que as obras Exatamente. Da lei. Exatamente. Então falou: vocês podem ser cristãos, vocês podem ser salvos, vocês podem ser tudo isso com a fé de vocês e não com as obras da lei. Então não precisa, tipo assim, olha, fique despreocupado, você não precisa ser circuncidado, fique despreocupado, você não precisa ir lá e construir templos majestosos, fique despreocupado, você não precisa respeitar o sábado, você com a sua fé te salva. Então dá para entender perfeitamente isso. Inclusive, o Jorge, me permita, até hoje, honestamente, eu não tenho conhecimento se acontece isso, mas até bem pouco tempo atrás, a criança que nascia e tinha um problema que de repente poderia desencarnar rapidamente, a enfermeira era obrigada a batizar a criança, senão ela seria pagã. Isso é obra da lei. Isso é obra da lei. Então a criança era obrigada a ser batizada, senão inclusive alguns cemitérios, algumas cidades não sepultavam corpos de crianças pagãs, né? Do suicida. O cara suicidava. Exatamente, isso tudo são obras da lei. E Jesus, essa doutrina nascente, Jesus ele ensinava o oposto, que essas atitudes exteriores pouca coisa valia. O que importava realmente é aquele sentimento que vai do coração. Uma outra passagem ele fala: não é o que entra pela boca do homem que o faz impuro, é o que sai. Então, ou aquilo que sai do coração. Então, a proposta de Jesus é a renovação do ser humano. Mas, Monte Oliva, a gente observa que todas as regras são feitas pelo homem para dominar os outros homens. Sim. E Jesus vinha nos ensinar a nos libertar de todas essas amarras, mas só que para você se libertar de tudo isso é difícil, né? Então, mas é bastante difícil, porque nós trazemos esse ranço de muitos séculos, Sim. né? Agora, é importante lembrar que o ouvinte entende, não estamos contra, não. Mas a situação é a seguinte: para algumas pessoas, ainda hoje, essas regras são importantes. São muito importantes. Um exemplo, a gente traz um exemplo de vida, né? Eu comentei no início desse senhor que foi na banca do Livro Espírita, na época que nós tínhamos banca. Certa vez eu estava com um amigo conversando na porta da livraria. Nós falamos de felicidade, de fé, enfim, uma série de coisas. E o rapaz, extremamente alterado, ele parou, ficou ouvindo a nossa conversa, depois chegou e falou: eu quero ser espírita. Mas por que você quer ser espírita? Perguntei para ele. Não, porque vocês estão falando de fé, vocês estão falando de felicidade de uma forma tão gostosa, eu quero ser espírita. Porque eu pertenço a uma determinada religião, eu não posso fumar, eu não posso assistir televisão, eu não posso ir no cinema, eu não posso ir em baile. E pelo que vocês conversaram, vocês podem fazer tudo. Mas o rapaz estava totalmente alterado. Eu falei para ele: continue na sua fé, continue na sua igreja. Você analisa comigo, o dia que você tiver perfeito, são, você sabe que você não está legal. O dia que você tiver são, você volta a falar comigo. Porque imagina você tendo uma religião restritiva como é a sua, que você está me falando, você está no estado que você está, Imagine se você tivesse de perda total. Para, pensa, depois você volta a falar comigo. Então, para algumas pessoas ainda, alguns espíritos ainda, há necessidade dessa fé restritiva, né? Então é importantíssima essa fé. A gente observa que Moisés fez isso. Claro. Através dos 10 mandamentos, ele restringiu uma série de coisas, porque aquele povo recém-liberto lá da escravidão não sabia como viver, então veio as tábuas da lei, né, ditado por Javé, por Jeová, trazendo os 10 mandamentos. Agora, você vê os 10 mandamentos, é simples, mas a regulamentação dos 10 mandamentos é complicada, né? É, os 10 mandamentos é do não, né? É. Não faça isso, não, não, é. Não, não, não. E Jesus já veio falar do sim. Ame. É. Né? Se coloque à disposição. Se alguém fizer isso para você, faça diferente para ele. Então, Jesus veio falar os mandamentos do sim, quando Moisés era do não. Mas era necessário. Sim. A humanidade, nós, enquanto humanidade, na época, nós precisaríamos do freio. Inclusive o próprio Evangelho coloca, né? Do freio e da espora. Tem hora que há necessidade disso. Por isso, essas religiões são importantíssimas, né? Nós estamos aqui à luz da doutrina espírita, com a racionalidade, tentando decodificar aquilo que foi colocado por Jesus e trazido através dos luminares espírita, do Espírito de Verdade e outros mais. Mas agora mesmo, essa semana aqui, aconteceu uma coisa. Eu acho até triste, um juiz dizendo que Umbanda e Candomblé não são religiões. Então está criando uma polêmica que não é brincadeira. Mas né? O que, que ele entende por religião? É. E o que, que ele entende de estar tá certo ou errado? Candomblé e da Umbanda. É. Eu acho que para você, é importante, quando você dá uma opinião, você tem que tentar conhecer. Conhecer. Conhecer para que você possa dar opinião. E nunca, em hipótese alguma, julgar. Porque a visão do outro é diferente da sua. Sim. Foi isso que Kardec fez no livro Obras Póstumas. O jornalista veio entrevistá-lo. Ele perguntou, peraí, mas você conhece a doutrina, conhece o espiritismo, conhece as obras básicas, conhece a doutrina espírita? O rapaz falou, não, então eu não vou fazer uma entrevista com você, nós vamos bater um papo. Porque se você não conhece e não entende, eu vou falar e você não vai... Não vai aceitar e vão ficar aqui. Simplesmente não aceita, né? Sem entender. Sim. Eu acho que eu tenho direito de aceitar ou não, desde que eu conheça. Sim. Né? E isso a gente comenta bastante, isso o movimento espírita tem muito, né? A pessoa, olha, esse determinado autor aqui não é bom. Você leu? Não. Então como é que você fala que não é bom? Leia. Só porque ouviu falar que não é bom. Mas você não leu Kardec. Como eu disse no início aqui, dentro no livro dos médios ele fala. Sim. Você conheceu uma determinada ciência, estude tudo. Ele foi tão audacioso que ele não falou, me estude, não. Estude tudo. Inclusive os prós e os contras. Tudo. E não fique restrito a um só autor. Ou seja, não fique restrito só naquilo que eu estou escrevendo, não. Leia tudo. Aí você tira a sua opinião. Seja favorável ou não, é a sua opinião. É o que importa. Legal. E aqui, para pergunta para sorteio de dois livros espíritas, na sua opinião, apenas a fé salva? Então a Neide Rodrigues entrou aqui no nosso Facebook e falou: bom dia, Jorge Reis, Rui Barbosa, Rodrigo, Monte Oliva e a todos do programa Vivência Espírita. Somente a fé não poderia salvar um cristão, assim mesmo porque sabemos que a fé sem obras é o mesmo que nada. Acredito que também não haja fé sem obras. A fé primária começa em nossa própria reforma, para depois darmos continuidade a todas as outras obras dentro de qualquer ciclo religioso. A verdadeira obra é feita sem ostentação. Obrigado, Neide. Agora é importante lembrar o seguinte: o que nós entendemos por obra? Qual é a maior obra que Jesus deixou? A sua crucificação? Ou foi a obra da transformação da humanidade? Sim. Essa é a verdadeira obra. Não, então dá a impressão que nós viemos aqui sem nenhum objetivo nesse nosso mundo encarnado aqui, né? Estamos aqui sem nenhum objetivo. Quando o nosso objetivo de estarmos aqui é o nosso progresso espiritual. E como é que nós vamos progredir espiritualmente sem trabalho, sem ajudar os próximos e assim por diante, né? Eu até comento, nós fizemos esse estudo lá em Jacareí. Eu comento, ontem nós trouxemos a Jacareí, uma companhia de teatro de São Paulo, já teve outras vezes em Jacareí, apresentando a peça espírita Além da Vida. Nós estamos entrando no 11º encontro de espiritismo em Jacareí. São 10 anos, né, de um trabalho muito gratificante, gostoso, que nós estamos fazendo. Nós começamos fazendo das 9 às 11, depois das 9, agora já estamos com 3 dias. Essa era a nossa proposta inicial. E eu comentava, se nós fizermos já 10 encontros, né? É até que, como o Jorge falou uma vez, ele já se programa para o ano que vem, que é para a espiritualidade deixar ele aqui. Então eu já programei o 11º, 12º já, Jorge. Uhum. Eu vou ter mais um ano de carência aí. Exatamente. Mas eu comento assim, nós vamos fazer 11 encontros de espiritismo. Se eu, Carlos Monte Oliva, que organizo esse encontro, não melhorei nada, foram 11 encontros perdidos para mim. Sim. Então não adianta a gente ter... É uma obra. É uma obra dentro da visão da lei, vamos colocar assim, dentro da visão externa. Olha, o Monte Oliva faz um encontro na Câmara, olha, está cheio de gente, ele está trazendo gente do Mato Grosso, do Rio de Janeiro, de vários lugares, olha que maravilha. Mas o que adianta para mim se eu não melhorei? É uma responsabilidade minha. Está certo que muitas pessoas aprendem bastante, mas é eu que tenho que aprender também. Sim. Porque é individual. Claro. A evolução, né? Não existe salvação, mas a evolução ela é individual. Então não adianta a gente fazer uma obra dessa de 10 anos, 12 anos, vocês com o programa Vivência Espírita, o Nelson com a visão espírita, se nós não aprendemos um pouquinho. Não vai adiantar para nós isso. Ah, mas eu fiz para o outro. Tá bom, mas e você? O que você aprendeu com isso? Nada. Volta, faz tudo de novo. Programa Vivência Espírita, são 8 horas e 35 minutos. Estamos aqui mais uma vez conversando com o nosso irmão Monte Oliva. O tema é fé e obras. Vocês podem ligar para nós, o telefone é 3322-1290 ou 3018-4889. Entra aí no nosso Facebook, www.facebook.com, Programa Vivência Espírita. Coloque aí a sua opinião sobre apenas a fé pode salvar. Aproveita que nós vamos entrar no intervalo, tocar uma música, você prepara o seu comentário e coloca aí, que estão entrando os comentários aqui para a gente fazer depois. O seu comentário para nós é muito importante e a sua participação aqui também no programa Vivência Espírita. Vamos para o nosso intervalo comercial, colocando a música da Célia Tombly, que está no CD Amor Além. A música é Convite. Por entre os raios do luar, há uma força a caminhar, com sua luz a iluminar, com seu amor a irradiar. Ouça esta voz a ecoar lá nas entranhas do seu ser, a sussurrar, ó filho meu, escuta o que eu lhe vou dizer. Sou eu que venho aqui, sou eu a esperar, sou eu a lhe chamar, sou eu sempre a amar, sou eu que estou aqui querendo lhe abraçar. Se um dia o perdi, torno aqui pra lhe buscar. Vem, vem, filho meu, vem agora me acompanhar. Se na vida se perdeu, já é tempo de se encontrar. Sou eu, meu amigo, vem caminhar comigo. Querendo lhe abraçar. Se um dia o perdi, torno aqui pra lhe buscar. Vem, vem, filho meu, vem agora me acompanhar. Se na vida se perdeu, já é tempo de se encontrar. Sou eu, meu amigo, vem caminhar comigo. Sou eu, meu amigo, vem caminhar comigo. Nós estamos aqui com o nosso grande amigo Carlos Monte Oliva, jornalista, residente em Jacareí, trabalhador da Fraternidade Espírita Batuíra e também da Livraria Espírita de Jacareí. E nós estamos aqui falando sobre fé e obras. Então, a nossa... Como é que é? A fé sem obra é morta. Isso, fé sem obras é morta. Mas voltando àquilo, né, pegando o fio da meada, Tiago ele falava para os judeus que estavam recém saídos do paganismo, estavam começando o cristianismo, muito apegados ainda às práticas exteriores. Agora, a doutrina de Jesus, vamos colocar assim, né, ela propunha exatamente o oposto, né? As atitudes exteriores pouco valia. Ou não adiantava nada a você. É o que não adianta o tribuno, né, espírita ir para a tribuna se não fizer. Tem um livro bastante interessante, Em meu lugar, o que faria Jesus? Se vocês não leram, leiam. Em meu lugar, o que faria Jesus? Fala também da história de uma pessoa e um tribuno espírita. Então, se você usar a tribuna de maneira magnífica e não melhorar, não pôr em prática, e como Jesus colocava... Bem claro isso, eu comentava aqui em off, né, na hora do intervalo, a parábola do bom samaritano, que todo mundo conhece, né, a pessoa descia de Jerusalém para Jericó e tal, foi tomada por ladrões, uma série de coisas, aí veio um sacerdote para o mesmo caminho, passou ao largo, não olhou, não deu bola para aquele cidadão caído à beira da estrada, o levita também não deu bola para aquele cidadão. Voltando um pouquinho, o sacerdote possivelmente... Ele tinha saído do templo ou iria para o templo, né? Um trabalho maravilhoso, grandioso, cheio de pompas, mostrando toda a grandiosidade da sua religião da época, mas na hora de pôr em prática, esqueceu, não olhou. O levita, que tinha a obrigação, vamos colocar assim, tinha o compromisso de ler, estudar e difundir a lei, né? Da tribo, eles eram da tribo de Levi, a lei também, possivelmente nas suas explanações, nas suas aulas, eram maravilhosas, ensinava a lei como ninguém. Só que na hora de pôr em prática, não. Então, o que adianta você ter o conhecimento da lei se você não coloca em prática? E essa colocação em prática é realmente obras. Mas o Rodrigo quer falar uma coisa? Não. Monte Oliva, o Paulo de Tarso, ele tinha uma maneira de falar que era sim, sim, não, não. Sim. Então, era interessante que alguns diziam, quando Paulo de Tarso fala, a gente sente. Quando Apolo, que era o grande companheiro de Paulo de Tarso, que fazia suas... preleções, fazia temas, desenvolvia seus temas, todo mundo achava maravilhoso. Ele falava com eloquência, falava com palavras bonitas, mas ninguém entendia. Ninguém entendia e ninguém seguia. Mas Paulo de Tarso, até hoje, o que ele fala, ele, para mim, é o maior propagador dos ensinamentos de Jesus, do cristianismo, foi Paulo de Tarso. Então, né? Mas isso não é obras? É como obra. Como que ele poderia falar que sem obras... Né? É morta, que teria que ter obra, ou melhor, ele falando que só a fé basta sem obras. Então, isso é a maior obra, por quê? Ele não construiu templo nenhum, ele não construiu nada majestoso, exteriormente falando. Mas nós estamos hoje falando, discutindo o cristianismo, discutindo Jesus, muito provavelmente 90% por causa de Paulo. Não, e as caminhadas de Paulo, sim, suas pregações, eu acredito que ele fazia tudo aquilo a pé. Imagina se Paulo de Tarso tivesse hoje uma moto, um carro, um ônibus para fazer o que ele fazia. E tinha outra coisa interessante. Quando se ele não ia pegasse um ônibus antes e se viasse, ele conseguia chegar. E ele quando ia fazer suas pregações, ele falava para o Apolo, falava, hoje do que é que nós vamos apanhar? É. Então, se a gente for ler a história de Paulo, é uma coisa maravilhosa, né? É porque eu sou lá da Fraternidade Paulo de Tarso, nós temos por obrigação conhecer a história de Paulo de Tarso, né? Essa é uma obrigação da lei importantíssima, né? Voltando, Montelivo, o Nil está empolgado lá com o tema dos DNA, né? Porque ele sempre foi, eu também, a gente sempre bate papo sobre isso. E quando a ciência vem comprovando, a gente fica mais feliz ainda, claro, né? Ele está colocando lá um dos trechos da reportagem que diz: místicos antigos, esotéricos e professores espirituais já sabiam há várias eras que nossos corpos são programáveis pela linguagem, palavras e pensamentos. Isso agora foi cientificamente provado e explicado. Então, mas se nós olharmos, vamos abrir aspas aqui, né? Nos milagres de Jesus, sempre ele pedia a participação da pessoa que necessitava. Você acredita que eu posso fazer? Olha a reprogramação que a pessoa está fazendo. Você acredita, você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? E quando ele colocava esse imperativo para a pessoa, a pessoa se reprogramava. Você traz a pessoa para aceitação. Exatamente, ela se reprogramava. Né? Então, quando a mulher hemorroísa, por exemplo, será que ele não sabia quem é que tinha colocado a mão nele? É claro que sabia, mas ele queria a participação da pessoa. Quem foi que me tocou? Saíram de mim virtudes. E quando ela se aproxima, que ela fala que foi ela, ficou curada. Porque ele curou? Claro, mas a reprogramação dela. Todos os chamados milagres que a Bíblia coloca sempre tem a participação imperativa da pessoa que necessita. Você quer que eu faça? Faça. Olha, vai, pega a tua cama e vá. Vá se mostrar para os homens, vá se mostrar para a lei para dizer que eu curei, né? O caso dos cegos, dos leprosos. Vai se mostrar e dê lá a contribuição que a lei de Moisés prescreve. Então ele fazia com que a pessoa participasse, ela se reprogramasse. Como aquela adúltera. É? Exato. Vá e não peques mais. Aí há uma controvérsia danada, se é que existiu mesmo, né? É? Mas se existiu mesmo. Não, mas... Mas exatamente isso, vai e não faça mais. Então fazia com que a pessoa se reprogramasse. E nós temos aí, falando há pouco, a gente comentava, né, a respeito da Umbanda, o que é que realmente as entidades que se apresentam na Umbanda fazem? Faz com que a pessoa se reprograme. O fato de benzer, de dar um passe, faz com que a pessoa se reprograme. A pessoa acredita assim. O porquê? A gente colocando mesmo assim, em termos gerais, assim, por que a Igreja Católica, por exemplo, tem bastante santo, imagens de santos? Não é adoração. Não é adoração. Isso é o extremo daquele que não conhece. Ela coloca por quê? Quando eu olho, eu sou devoto do santo X. Quando eu coloco, vejo a imagem desse santo X, né, o santinho dele, ou coisa assim, eu me reprogramo. Puxa vida, ele é o meu ideal. O que ele fez para merecer ser santo, né? É outro aspecto, mas só colocando assim. Então eu me reprogramo. Então quando ele vai à missa, e a literatura espírita é pródiga nisso, coloca umas coisas maravilhosas, o Libertação do André Luiz, quando ele coloca uma missa, né? O aspecto espiritual é coisa fantástica, maravilhosa. Quando a pessoa vai com fé à missa, ele se reprograma. Olha, ele vai com fé e a obra acontece dentro dele, ele se reprograma. Já sai do estado. Claro, isso negativo, qualquer religião, num templo evangélico, quando ele vai com fé naquilo que ele está ouvindo, que ele está fazendo, ele se reprograma. Não, depois tem uma coisa que é muito importante: aquelas pessoas que é de um jeito, e depois a doença vem, mostra para ele que ele não é nada daquilo, ele tem uma reprogramação que é violenta. Sim. Aquela pessoa, não, eu sou saudável. É como o próprio Jerônimo. Jerônimo, ele contava pra gente, eu era bonito, eu era centroavante lá do time, do lá time, da cidadezinha de Ituiutaba, coisa e tal. De uma hora pra outra, eu me vi numa cama, sem enxergar, sem andar. E como sem é que cura, fica? E aí a gente coloca assim: castigo divino? Não. Reprogramação dele pra quitação de coisas passadas. Através da dor. Exato. Quantas pessoas que eu conheci, viu, Montoliva, que era vaidoso, orgulhoso, de uma hora para outra fica doente, aí fica dependendo de um, de outro. Como parece-me que a espiritualidade vem para mostrar, ó, fulano, você deveria ser assim sempre. Mas aí é que há realmente a maravilha da reencarnação, né? É. você é orgulhoso, você passa a ficar dependente. O aprendizado. O aprendizado é maravilhoso. É. Então a reencarnação realmente, quando a gente coloca... Não, e a doutrina espírita coloca muito bem isso, né? Sim. E Jesus também nos ensinava tudo isso. Ser humilde, ser simples, ser bondoso, ser carinhoso. O grande segredo é seguirmos o nosso líder. Quem é o nosso líder maior? Jesus, não só do espiritismo, mas de todas as religiões. Nós não seguimos. Nós fazemos um Deus à nossa imagem e semelhança, quando na verdade nós temos que fazer, nós temos que ser a imagem e semelhança de Deus. Aí qual é realmente a maior representação de Deus que nós temos, o conhecimento de Jesus? Tanto que ele falou, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Elevou a essa categoria, só que a gente não segue. Eu sou o caminho, a verdade... É, vamos lá. Ó, se deixar só por conta do Rui do Montenegro, nós estamos perdidos. Né? Bate-papo está muito bom. A gente não fala tá mais. Até meia-noite é hoje. É. A aula aqui está muito boa. É. Olha só, quero mandar um abraço aqui para a nossa irmã Sandra Vasconcelos e para o Sérgio, que estão lá em Cruzeiro escutando o programa. Viu, ah, estão ouvindo o nosso programa. Ouvindo o programa. É, então, um grande abraço. Nós tivemos essa semana aí que nós fomos lá conversar com o Nil sobre os livros da Sandra, né? A Sandra tem muitos livros, viu, Montenegro? Nossa Sandra. Irmã Sandra. Inclusive, eu quero. Os livros dela, são livros assim espirituais, que tem uma conotação espiritual, mas não são. Ela é professora, mas os livros você precisa ver que é interessante. Tem o Menino e o Gnomo lá, que nós vamos tentar achar patrocinador para fazer de novo. Livro infantil, sabe, Antônio? E é em Braille. Ela agora já publicou sem Braille. Sim, mas ela tem em Braille também, né? Mas nós vamos publicar aí sem ser em Braille, né? Tentar. E tem um lá que eu quero levar até no dia da livraria lá no em Jacareí. Eu quero levar o... Histórias de Assombração. Muito legal. Mas é histórias de assombração folclóricas mesmo. Depois legal. A gente sabe que a Sandra, ela é comendadora, né? Ela teve uma sessão lá na Câmara onde ela recebeu o título de comendadora de Cruzeiro. Ela é nascida lá em Cruzeiro, mas agora é comendadora. Hã? Legal. Antes de receber o título, ela levou um tombo lá que rolou pra... Não, isso eu não sei. Não, foi na cidade, ela falou. Não foi antes. Mas, um grande abraço pra Sandra. Não, e agora também está aposentada, né? É. Ela deixou. E ela, vamos ver se ela vai fazer, se ela vai cumprir tudo aquilo que ela prometia. A hora que eu me aposentar, eu vou criar um centro espírita lá em Cruzeiro, vou fazer uma série de ela coisas. Ela está com essa ideia. Se tiver dificuldade, o João Luiz de Cachoeira está pertinho lá, ele conhece. Bem, só, depois nós vamos comentar melhor sobre o 11º Encontro do Espiritismo. Nós estamos aí com uma feira, né, de livros dos escritores espíritos do Vale do Paraíba, né, Jorge? Nós vamos não sei se vou conseguir levar todos, né? Não, mas aqueles que tiverem uma banca, vamos colocar assim, exclusiva para escritores do Vale do Paraíba. Inclusive, se tiver algum escritor aqui do Vale, escritores espíritas, né? Exato. Ou espiritualistas também, né? Que no caso, por exemplo, já nos comprometemos com a Ivanilda, da Tenda de Umbanda Mãe Maria, nós vamos levar os dois livros dela lá também, né? Que é o livro Histórias de Mãe Maria e o outro Contos de Aruanda, né? Muito legal, os dois livros da Ivanilda. Então, se for espiritualista, pode falar com a gente, eu coloco lá. E como a gente vai estar lá, eu, o Helder, a Graça já se comprometeu também lá para. A Mara vai estar lá. A Mara Brasil, sim, Mara, claro. E tem a dona Ruth Costa, ela tem um livro de poesia muito antigo, viu, Jorge? Que valeria até a pena entrar em contato com ela, ver se ela tem ainda exemplares, porque tu não deve ter. De repente, sim. Né? Se tiver algum escritor aí que vocês conheçam, espírita, que a gente não. Tem o Carlos de Larraga, que a gente tem que estar em contato com ele, né? Tem os livros do nosso amigo. Allan Krambeck, que a gente pode falar também, com o Mário Vinhas deve ter alguns exemplares lá para a gente levar, tem o Rogério Leite, tem muitos escritores aqui da região, né? Legal, e aqui no site, para a pergunta do sorteio dos dois livros espíritas, na sua opinião, apenas a fé salva? Então nosso amigo Ari Rangel, ele entrou e falou: bom dia amigos e irmãos, um excelente programa a todos. Sobre a pergunta, recorremos ao Evangelho, que nos ensina que a fé sem obras é morta. Portanto, não basta crer, é preciso agir no bem que já compreendemos. E mais ainda, conforme nos ensina a doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Um grande abraço a todos, e em especial ao nosso irmão Monte Oliva, um trabalhador incansável da nossa doutrina. Um abraço, Ari. Também um grande abraço para o Ari, né? Preciso conversar com ele qualquer hora aí, porque a gente tem uns assuntos para perguntar para ele. O Ari é legal demais. Vamos fazer mais um intervalo comercial colocando a música agora, essa música que nós vamos colocar agora. Eu queria lembrar a todos aqui, eu queria oferecer essa música para o Helder e para todos os nossos irmãos lá da tenda Mãe Maria. Porque essa música lembra muito, assim, os nossos irmãos da Umbanda, né? E ela é de um grupo espírita, mas eles fizeram essa música muito bacana mesmo, chama Mocinhor. E em homenagem ao dia 13, né, que a tenda de Umbanda Mãe Maria fez uma festa muito legal lá, muito bacana, em homenagem aos pretos velhos. Nós estivemos lá participando da festa, muito bacana mesmo, exemplar, o pessoal super organizado, como a gente sempre fala. E essa música é oferecida para todos eles, mas prestem atenção, que música bacana. Nós estamos hoje com nosso companheiro de doutrina, nosso amigo Carlos Monte Oliva, de Jacareí, trabalhador da Fraternidade Espírita Batuíra e também é o proprietário da Livraria Espírita de Jacareí. Rui. Pois não. O Paulo de Sá, um ouvinte que ligou aqui na rádio, de Santa Júlia, mandou um abraço para todos, desejo um bom programa. Ele disse que é considerado ateu. As pessoas consideram ele como ateu. Graças a Deus. Porque ele questiona a respeito dos 10%. que dizem ser dízimo. Só que antigamente era usado para obras. Hoje tornou-se meio comercial em nome de Jesus. Ele afirma que acredita em Deus e não o que falam os homens. Bom, mas ele é ateu e acredita em Deus? Não, mas ele, as pessoas que chamam ele ateu. Ateu. É. Ah, chama ele de ateu. Só queria dizer, Paulo, também, né? Tem uma frase aqui interessante, você vê que nada é por acaso. Eu estava com essa frase aqui desde o começo para falar, em uma das horas, vou falar agora. Que, sobre nós espíritas. Nós espíritas acreditamos no Deus que criou os homens e não no Deus que os homens criaram. Né? Então, continue sim. Deixa o pessoal chamar você de ateu, não tem problema nenhum, não. Agora, só porque a gente raciocina, só porque você raciocina, só porque você usa a razão, só porque você tem opinião, você é considerado ateu, então, graças a Deus, pode continuar assim, não esquenta a cabeça, não. Quanto ao livro, quer falar alguma coisa sobre o dízimo, o que você pensa? Porque na doutrina espírita nós não temos dízimo, né? O dízimo realmente é, o próprio nome diz, é uma décima parte, né? Mas isso não está, é obra da lei. São invenções dos homens, né? A invenção dos homens para poder arrecadar dinheiro. Agora, esse dízimo hoje também é para obra, a obra da lei, né? Os caras constroem casa, constroem mansão, constroem uma pessoa de coisa, obra deles. Então é importante a gente salientar isso. Desculpa até a forma meio jocosa de se colocar, mas olha, é importante que nós, aquilo que o Jorge falou, nós acreditamos no Deus que nos criou. E porque quando a pessoa fala, eu sou ateu, eu não acredito, qual foi o Deus que foi apresentado para ela? Um Deus que castiga? Um Deus vingador? Aquele Deus barbudinho, bengalinho. Aquele homem idoso, né? E a mulher, como é que fica nessa história? Então, um homem idoso, quando colocam esse tipo, desculpa a expressão, mas Deus, esse tipo de exterior, Deus... Né? Um Deus exatamente, exterior. É o Deus que nós criamos, que o homem criou, né? Então, esse Deus, eu não acredito mesmo. Nenhum de nós acredita. Né? Não acreditamos mesmo. Espírito. E, na verdade, o espírita não acredita em Deus. Ele sabe Deus. É diferente de você acreditar. Ele conhece, ele sabe. E nós acreditamos em Deus... Pelas suas obras, quer dizer, tem alguma força superior que faz essas obras. Já pensou a beleza das cores das flores, o perfume das flores, esse céu bonito, maravilhoso que nós temos aí, alguém fez essa coisa toda, né? Olha, nós tivemos aí coisa de 15 dias atrás, 20 dias atrás, em São Bento do Sapucaí. Nós subimos até a Pedra do Bauzinho, né? Muito para mim, até o Bauzinho. Se você chegar, tem um platô ali na estrada Campo do Jordão, São Bento do Sapucaí, tem um platô que te leva na Pedra do Bauzinho. Então, pare nesse platô, você não acredita em Deus, não acredite em nada. Vá nesse platô e olha o que você está vendo ali, a maravilha que está ali, depois você fala se Deus existe ou não. É só procurar quem construiu isso. É claro. E conta uma história, me permita, que uma família de uma determinada religião, o casal teve um filho e o casal, né? Esse meu filho nunca vai ouvir falar de Deus. Ninguém vai falar de Deus para ele. Compraram umas terras bem longe e foram viver, o casal e a criança. E ninguém falava de Deus, era proibido, os familiares que iam lá, era proibido falar de Deus. Então o garoto cresceu sem saber Deus, sem conhecer nada. E com 5, 6 anos, ele toda tarde ele saía correndo no campo lá, na fazenda lá. Aí um dia ele demorou um pouquinho mais, o pai foi atrás dele, ele estava sentado olhando o horizonte, o pôr do sol. Falei, o que você está fazendo, filho? Eu estou imaginando quem é que fez essa beleza. Encontrou Deus. É a mesma coisa Buda, né? O Buda fecharam, colocaram ele trancado lá para não ver as misérias do mundo. E a hora que ele saiu, ele viu que tinha que fazer uma série de coisas boas, né? A nossa irmãzinha Patrícia Félix entrou aqui. Ela está respondendo a pergunta que o Rodrigo fez aqui. Se apenas a fé salva. Ela coloca aqui, não só a fé, mas também a reforma íntima. Um abraço a todos. Ela foi curta e grossa, né? curta e delicada, né? Mas quando a gente fala em reforma íntima, a gente está falando exatamente da transformação moral do ser humano. E a transformação moral do ser humano necessariamente precisa de caridade, precisa de obras. Então, ela está falando não só a fé, mas a reforma íntima também. E a Sandra Vasconcelos também entrou aqui. Você não leu ainda da Sandra, né? Não, porque ela colocou no Vivência. Eu estou aqui só na minha. Ela entrou aqui e colocou bom dia a todos do Vivência. A fé sem obras não tem muito valor. É necessário que a fé desencadeie ações pautadas no bem do próximo. começando pelo nosso bem, reforma íntima. Se creio, posso fazer melhor. Se creio, posso ajudar o meu próximo. E se creio, posso amar plenamente. Legal, Sandra. Obrigado pelo comentário. E a Holanda Garzon também entrou aqui, pediu para a gente divulgar a caravana para Uberaba, próxima viagem, que é dia 17 de junho. Então, quem tem interesse em conhecer Sacramento, Uberaba, Araxá e toda a história do Espiritismo quando começou no Brasil Central, que aí também envolve toda a história de Chico e tudo mais, entre em contato com a Yolanda Garzon no telefone 3911-4975. Então, a viagem 17 de junho. É muito bom. A gente já foi. Um grande abraço ao nosso amigo Edson Barbosa também, que está aqui, entrou no Face aqui, dizendo que está nos vendo lá, Rui. Né? Nossa, tá nos vendo aqui. Precisamos caprichar, então. E a Graça falou para nós que lá no trabalho ontem em Ribeirão Pires tinha por volta de umas 800 pessoas. Nossa. Né? Ontem tinha um ônibus de São José dos Campos lá, como nós tínhamos falado, todos os meses agora o pessoal lá da AME está organizando uma excursão e levando lá até Ribeirão Pires esse trabalho do incansável Edson Barbosa, né? Porque ele tem uma dedicação total a isso aí, com toda humildade, né? Que ele não gosta de aparecer, nem nada disso, né? Não puxa nada para o lado dele, sempre coloca na espiritualidade, no trabalho da equipe. E a gente, cada vez mais, a gente admira mais o trabalho do nosso irmão Edson, sabendo que ele não gosta de confete, não, mas a gente tem que falar a realidade, temos sim, né? Não, precisamos também acabar com essas coisas de não gostar de confete. Nós não precisamos jogar confete, mas precisamos dar o valor a quem merece, né? Não só a ele, como a equipe que o acompanha, né? Ele tem umas pessoas belíssimas lá, inclusive umas moças, umas senhoras que o acompanham. Que coisa bonita é ver a receptividade daquelas moças quando nos trabalhos aqui em São José, né? Segundo o Edson, o trabalho só está prestando por causa daquela mulherada lá, que faz tudo certinho. Se fosse deixar por conta dos homens, não saía nada. Mas é que encarnação anterior, nós homens e as mulheres deixamos tudo prontinho, elas só estão continuando. Legal. Daqui a pouco nós vamos receber aí um monte de telefonema dando bronca em você. Não, viu, engraçado, sabe o que é? Que se a gente falar mal das mulheres, elas reclamam na hora. Mas você vê que falar mal de homem, a gente fala dos homens, ninguém dá bola. A Marina Fé vem aqui e fala que homem é acidente de percurso, todo mundo baixa a cabeça e fica quieto. Que homem é esse, que homem é aquele, a gente não fala nada. Não sei se é questão de superioridade, será que é isso, o Montelivre? Elas chegam lá ainda, pode deixar. Elas chegam lá ainda, estou brincando. Ontem eu fui dar uma aula. Ontem eu fui lá no Anjo Ismael, então a gente já estava justamente brincando, né? Dizendo para as pessoas, olha, as mulheres nasceram para ter uma séria dificuldade. O homem já é superior, então ele já nasce sem dificuldade. Não, mas não é verdade, né? As mulheres são lindas. E hoje, viu, Jorge, eu estou fazendo 46 anos de casado com a minha querida baixinha lá, Regina, viu, Jorge? Aí depois fala que milagre não existe, né? Como é que a Regina conseguiu agora realmente está contradizendo a doutrina espírita. Nós temos uma santa espírita. Santa Regina. Santa Regina. Mas a Regina, um grande abraço. E ao meu filho também, Ricardo. E a minha nora também, que está aí, que a gente convive muito bem entre nós, né? Parabéns, Rui, você, a Regina e toda a família. Vamos lá colocar o nosso momento Gigavale agora. O nosso tema de hoje está no momento espírita número 20, o mundo do terceiro milênio. Eu coloquei de propósito esse tema hoje aqui, que parece que está fugindo do tema do programa, mas é para aproveitar também um comentário do Monte Oliva sobre a parte. O Monte Oliva é um comunicador, é um jornalista, então nada mais justo do que nós colocarmos esse tema, o mundo do terceiro milênio, também para ele fazer um comentário depois aqui sobre isso que nós estamos colocando. Mas eu queria oferecer para todos os nossos ouvintes, como a gente oferece sempre, mas para quem está ligadinho aqui hoje no Facebook, né? Quem entrou aqui para dar o ar da graça aqui, o Ari Rangel, o Nil, o Renualdo, a Neide, o Liral Ciatelma, a Adriana Oliveira, a Sandra Vasconcelos, o César Fadel, o Jorge Erasmo, a Cida Bassi, a Patrícia Félix, o Edson Barbosa, a Yolanda e a Valde Biasi. Grande abraço a todos eles aqui, ligadinho aqui pelo Face, aqui no programa Vivência Espírita. E vamos lá para o nosso momento de gavalho hoje, o mundo do terceiro milênio. O mundo do terceiro milênio.

e ficaram lá. Posso lhe dar um abraço? Eu sei dizer que as reações foram as mais variadas. Em Jacareí tem um grupo de jovens, eles pintam o rosto, né? Não tanto como o clown, né? O palhaço, não, mas colocam o rosto e um cartazinho, posso dar um abraço? O outro que vem, abraço grátis, e sai pelas ruas, sabe? Um grupo de jovens, garotada mesmo, maravilhoso. Ontem eu estava lá com a Nadir e estava dizendo que a Nadir é aquela que nós escalamos para ficar nas nossas recepções para dar um abraço e um beijo nas pessoas. Então ela faz isso muito bem. E tem gente que entra na fila duas, três vezes para receber o abraço da Nadir, Paulinho. Então, mas é só a gente parar um pouquinho e analisar. Quem já foi Araxá, no Tadeu, né? Uhum. O Tadeu faz isso, né? Não interessa se é 10 pessoas, é impossível ter, né? Mas 1.000 pessoas, 2.000 pessoas como tem lá, ele fica o tempo todo dando um abraço. O que o Chico fazia? Ele ficava até de madrugada psicografando, fazendo trabalho, e ficava, varava para ter a noite toda, a madrugada toda, dando um abraço, um aperto de mão para as pessoas. E quando ele não podia mais ficar em pé, ele ficava sentado. Sentado, mas recebia as pessoas. E eu coloquei várias vezes na nossa casa, a gente coloca bastante isso. É claro que todos os departamentos, se é que podemos usar esse termo, é importante na casa, mas a recepção é o mais importante. Porque é o primeiro contato, a pessoa não tem contato nenhum com a doutrina espírita. De repente vai numa casa espírita e é recebido de cara feia, cara séria. Ainda tem espírita que acha que o centro espírita é o lugar de ficar sério, sério, sisudo. Sério sim no cumprimento do dever, né? Mas não sisudo, carrancudo. Aí você chega numa casa espírita, você não sabe o que você vai encontrar lá dentro. Né? Ainda existem esses preconceitos. Aí você chega numa casa espírita, tem uma pessoa com um sorriso na porta, seja bem-vindo, te abraça. Olha, é o caminho, derruba qualquer barreira. Nós temos aqui o Filipe, né, que trabalhava aqui com a gente. Ele está substituindo aquela frase, o silêncio é uma prece. E está colocando o abraço é uma prece. Bem diferente, né? É porque eu quero ver alguém fazer silêncio mesmo, né? Você pode ficar com a boca fechada, mas a sua mente está funcionando. Não, você falou em silêncio, eu lembrei de um fato interessante que está no livro Missionários da Luz, do André Luiz. Que eles estão visitando um centro espírita onde haverá uma materialização de um espírito. E essa materialização do espírito é uma das coisas mais difíceis e mais assim, perigosas que existe para o médium, porque o médium vai fornecer muita energia, muito material para formar outro ser ali que está ali, e qualquer coisa você pode prejudicar o médium mesmo até morrer, né? Por isso que não existe muito isso aí toda hora. E eles estavam lá tranquilos, e daqui a pouco o pessoal tudo em silêncio. Maior silêncio, maior tranquilidade. Aí o mentor do trabalho ele falou: esse silêncio está atrapalhando demais a gente. Não adianta ficar em silêncio e cada um ficar pensando numa coisa totalmente diferente, né? Vamos fazer o seguinte. Aí foi quando eles criam a garganta ectoplasmática que fala. Eles criam lá dentro do centro uma garganta para o espírito falar e todos escutarem a voz. Então eles criam essa garganta e o mentor do trabalho fala: meus irmãos, vamos nos concentrar e vamos começar a cantar. Ele manda todo mundo cantar. Ele fala: na hora que todo mundo começar a cantar, vai todo mundo parar de pensar e não vai atrapalhar o trabalho. Então, assim que o pessoal começa a cantar, daqui a pouco o médico consegue materializar. A primeira vez que eu estive em Uberaba, já faz bastante tempo, né? O Chico ainda estava encarnado, e nós estivemos lá no Celso, né? Que também desencarnou recentemente. E eu estranhei bastante, porque ele colocava, o assessor dele lá, o ajudante, colocava o rádio bem alto. Colocava o rádio atrás bem alto. Falei: mas há necessidade. O mentor pede, né, que esteja bem alto. Eu honestamente eu discordei. Mas depois você analisando, fala assim: mas exatamente para que você não pense em outra coisa. Você fica ligado na música. Você não perturba o trabalho com outros pensamentos. Você fica ligado na música. É interessante quando uma das primeiras vezes que a Mariluza veio aqui em São José, ela foi lá na Câmara fazer a pintura mediúnica, e eu fui encarregado de entrevistá-la. Então eu justamente perguntei para ela: por que, Mariluza, que você tem hora que você pede aquelas músicas altíssimas e com uma vibração muito alta? Ela falou: mas isso quem pede são os próprios espíritos, porque essas vibrações são necessárias para que eu possa me concentrar melhor no trabalho. Então são coisas controvertidas, né? Vamos. O Rogério Leite também, né? O Rogério também. Ou só para a gente complementar aqui, o Edson entrou novamente e falou, quando a gente tinha falado da equipe lá das mulheres que trabalham bem, ele falou: pois é, quem tem juízo fica bem com as mulheres. vamos no jargão. Você quer ter razão? Exatamente. Ele fala, vamos no jargão. Bendito sois entre as mulheres. Um bom dia para o Edson. Um grande abraço, viu, Edson? E aqui, para a pergunta, para sorteio dois livros espíritas, na sua opinião, apenas a fé salva? Então, a Cida Bassi, que está sempre participando aqui com a gente, entrou, bom dia, queridos irmãos. Não basta a pessoa sentir-se plena de fé e não sentir compaixão pela dor do seu semelhante. Jesus enfatizou bem o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí está a compaixão. Haja vista a parábola do bom samaritano. Passa o sacerdote cheio das leis e ignora o homem ferido à beira da estrada. Passa o levita e faz o mesmo, mas quando passa o samaritano, mostra compaixão e cuida do homem como se fosse seu irmão. A prática do amor é que eleva o homem. Quem mereceria o reino de Deus? Tenhamos fé, sim, mas exercitemos o nosso amor com a prática da caridade. Abraço a todos. Obrigado a Cida, que sempre participa aqui com a gente também, né? Nós precisamos trazê-la aqui no nosso programa, viu? Ela tem muita coisa boa para passar para a gente. Já está convidada, né? Então, José Carlos também entrou, falou bom dia, Jorge, Rui, Rodrigo e ao Monte Oliva. Um grande abraço. Muito bom programa, como sempre estou aqui, aprendendo um pouco mais com os irmãos. Só com a fé, não pois, disse o mestre. A cada um segundo as suas obras. Abraço, Jacareí, ligado no programa. Um abraço aí. E a Regina Vilena, também, que sempre participa aqui do programa, ligou aqui para a gente. Parabeniza o Monte Oliva pela explanação do assunto. Parabeniza o Rui pelo aniversário de casamento e manda abraço para todos. Obrigado, Regina. Programa Vivência Espírita, são 9h38. 33 minutos, né? Vamos lá. Eu acho que a gente está tão acostumado a ficar olhando o relógio digital, que ele fala direitinho pra gente, quando a gente tem que olhar o relógio que não é digital, a gente fica errando 5 minutos pra lá, 5 minutos pra cá, por causa do... Eu fiquei preocupado, só. Eu achei que por causa da mesa ser redonda, o fuso horário de uma ponta pra outra, mas não é não, né? Não, mas eu tô com o relógio digital aqui que tá 5 minutos adiantado, né? Isso. Tá vendo? Mas é porque o Lano Brito falou que relógio atrasado não adianta. Então por isso que é assim desse jeito aí. Vamos lá, olha, nós vamos para o intervalo comercial e vamos voltar falando do evento do 11º Encontro de Jacareí. E nada melhor do que nós irmos para esse comercial tocando a música Quero Te Ouvir, que é na voz da Marina Reck e do Lúcio Silva. Escutem a voz da Marina Reck, que é uma das convidadas do encontro lá de Jacareí. Hoje vocês vão ouvir. Através do CD dela, mas já que aí nós vamos ver ao vivo, né? E a cores. Exatamente. Então ela será a convidada lá do Monte Oliva no domingo, ela vai fazer a apresentação lá. Daqui a pouco a gente fala então. Quero Te Ouvir, com Marina Reck e Lúcio Silva. Você pode me falar? Quero lhe falar. Você vai me compreender. E tudo que eu disser serve mais pra nós dois. Tudo que a vida traz, existe sempre amor. Mesmo que eu não encontre a certeza em cada olhar, em todos os olhares, o amor irá crescer. E todos os desencontros que a vida leva e traz, o desencontro é um novo encontro. E em seu colo me entreguei, Jesus. Jesus, pelo teu caminho encontrei a paz de nossas vidas, toda alegria em anjos no além. Conceda-me o trabalho, em carinho agasalho. para aquecer. Meu irmão, estender a mão, amiga, e em toda partida semear o de felicidade. Mostrou toda a verdade e na caridade ao mundo transformou. A luz que guia o mundo e vem por um verdadeiro destino de paz e amor. Quero te ouvir, programa Vivência Espírita, Monte Oliva. E então nós vamos entrar aí no 11º Encontro Espírita de Jacareí. Isso, é uma história. Exato, são 10 anos, né? Uhum. De luta, de trabalho. E esse ano é especial, como todos os anos são especiais, mas esse ano nós comemoramos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo e 100 anos de Herculano Pires. Tanto que a abertura nós traremos de novo, né, a Heloísa Pires, a filha de Herculano, que vai colocar na sua palestra Herculano Pires e o Evangelho. Porque segundo aí os luminares espíritas, o Herculano Pires, o melhor metro que mediu Kardec. Então é importante que nós saibamos um pouco mais da história desse grande jornalista, radialista, esse pensador, enfim, esse tudo que você possa imaginar, Herculano foi e um pouco mais. Então, comemorando, lembrando aí os 100 anos, né? Celebrando 100 anos de Herculano Pires, 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. É 6, 7 e 8 de junho. O evento será mais uma vez na Câmara Municipal de Jacareí. A gente agradece ao vereador Edinho Guedes, que é o presidente da Câmara. Cedeu sem restrições para a gente. Então nós teremos 6, 7 e 8. Dia 6, abertura com Alan Viltz, um outro cantor fenomenal. E a palestra da Heloísa Pires. E é claro, todos os convidados foram escolhidos a dedo, com muito critério, mas existem assim algumas coisas bastante particulares. A Magda Abreu de Belo Horizonte, ela tem um estudo minucioso do Evangelho segundo o Espiritismo, e ela vai fazer um seminário para a gente no sábado, estudando o Novo Testamento à luz do Espiritismo, né? É importante isso, estudando o Novo Testamento à luz do Espiritismo. E nós colocamos no auditório, que é a sala ao lado do plenário, evangelização infantil, que é para que os pais possam levar suas crianças, né? Que muitos pais não podem ir, ficam com dificuldades de ir porque não tem onde colocar a criança. E a criança, infelizmente, acaba atrapalhando, né? Então essas crianças ficarão na evangelização infantil. E enquanto nós tenhamos aí, teremos o seminário. Depois à tarde, o Dr. Romário de Melo, de Tapetininga, falando sobre embriologia da alma. Eu até trouxe um currículo dele aqui, tirado do próprio livro, né? Ele é professor, doutor, tem mestrado, doutorado pela Unicamp, e fetologista, especialista em malformações embrionárias envolvendo aspectos genéticos e ambientais. Essa foi a tese de mestrado dele pela Unicamp. E ele tem cerca de 12 prêmios internacionais e vai falar pra gente sobre o seu livro, Embriologia da Alma. O subtítulo é Fatores Determinantes na Gestação. Ele falará às 14 horas do sábado. Depois teremos o Pedro de Campos, né? um ufologista, né? O Helder gosta muito dele, né, Helder? O Pedro de Campos tem outros livros também fora da área de ufologia, e ele fez uma tese histórica sobre o caráter e a fisionomia de Cristo, de Jesus. É, Epístola Lentuli é uma carta que o senador Publio Lentulus mandou aos seus superiores falando sobre a figura de Jesus. Isso está no livro há 2000 anos. Então o Pedro de Campos fez um trabalho sobre esse livro, saiu o livro Epístola Lentuli, maravilhoso, e vai estar conosco discorrendo sobre isso. Depois a Lígia Barbieri. A Lígia, ela é carioca, mas ela mora atualmente em Caxambu, há muitos anos em Caxambu. Ela é autor de vários romances, é formada em jornalismo, roteirista, pós-graduada em teatro, professora de língua portuguesa com mestrado em literatura brasileira. Então ela vai falar: o meu reino não é deste mundo. Depois teremos a premiação do 6º concurso de poesias e contos com temática espírita, o prêmio Jorge Rizzini. Tivemos aí cerca de 5 estados participando, 70 e tantas inscrições. Essas inscrições, esse trabalho já estão com a Academia Jacarense de Letras, eles selecionam, né? E encerrando o sábado, Desafio no Lar e em Família e o Evangelho Trazendo Solução. O Jair Avelar, um amigo nosso, amigo de todos nós aqui, né? Já esteve aqui em São José, o Jair vai falar sobre isso. E no domingo, nós teremos às 9:30 da manhã, Emmanuel e o Estudo do Novo Testamento com a Magda Abreu. E depois o Jairo, ele pediu um tema livre, porque ele vai, como ele vai estar conosco desde a sexta-feira, ele vai fazer uma apanhada de tudo aquilo que aconteceu na sexta e no sábado para poder fazer. E o Jairo vai estar aqui no Vivência Espírita no domingo, né? O Jairo, a Lígia Barbieri vão estar aqui e vamos fazer força para que o Sebastião Camargo venha também, está aguardando a resposta dele. Mas à tarde nós teremos, ou melhor, no mesmo horário, né? De manhã, às 10 horas da manhã, no auditório, um encontro da Mocidade Espírita. Então, alô, é as Mocidades Espíritas. É o Luiz Pelicer, é da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Tem um trabalho maravilhoso com jovens e vem com a sua equipe. É a transição planetária na visão do jovem espírita. Então, eles vão aí bater papo de 2 horas, mais ou menos, com os jovens no auditório. É claro que o jovem, de qualquer idade, né? Mas especificamente para a Mocidade Espírita. À tarde, no plenário, nós teremos o Jorge Reis, do Evangelho Musical. Ninguém conhece o Jorge, vocês vão ter o prazer de conhecê-lo lá. E às 15:30 nós teremos a Verdadeira Caridade, Frei Fabiano de Cristo, com Afonso Moreira Júnior. Teremos a Marina Reck, que nós ouvimos há pouco aí, com a apresentação musical. E encerrando, o seminário começa às 17:30, no domingo, Despertar da Consciência, com o Sebastião Camargo, que é de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Assim, em síntese, é esse o nosso 11º encontro, e nós esperamos vocês. A entrada é franca. Nós teremos sorteio de livros, praça de alimentação, feira do livro, do CD Espírita, e teremos também a presença de escritores espíritas do Vale do Paraíba. Vão estar uma mesa separada, que é para que fique bem marcado, que são escritores nossos, da nossa região aqui, e durante o encontro nós vamos aí mostrar e conversar com eles no plenário antes de cada palestra. E, como eu coloquei em tarefa franca, mas nós estamos pedindo a colaboração de 1 quilo de alimento não perecível ou 1 quilo de ração animal. Por que essa ração animal? A nossa proposta, mudando um pouco do foco que é o encontro do espiritismo, a nossa proposta é criar futuramente um centro de tratamento espiritual para animais, né? E nós estamos tendo contato com a ASEAMA e com vários grupos que trabalham com animais. Nós vamos fazer alguns seminários. Nós fizemos aí uma palestra semana passada sobre a espiritualidade dos animais. E vamos levar avante isso, tirar do grupo, né? Formamos um grupo para que possamos criar aí o centro de tratamento espiritual para animais em Jacareí, na nossa região. Monte Oliva, muito bacana. Eu fico assim, muito feliz. E ao mesmo tempo, eu até fico imaginando como que você consegue trazer tantas pessoas assim. Você está ganhando muito dinheiro lá na livraria, na sua livraria, dá muita grana lá para você conseguir trazer esse pessoal, botar em hotel, fazer essas coisas, alimentação, boa, todos esses negócios aí. Como é que você faz? Existe um fator importantíssimo que ontem foi comentado no teatro, e o Renato Prieto já tinha comentado conosco isso alguns anos atrás, quando foram fazer a peça Além da Vida. O Renato, o Lúcio Mauro, enfim, os grandes nomes, né, que estavam na época no teatro, foram falar com o Chico. falaram: Chico, nós estamos pensando em fazer uma peça teatral espírita. O Chico: ah, que maravilha, vamos fazer. Passou mais um tempo, nada. Foram para o Chico: Chico, nós ainda estamos pensando, vamos, parabéns. Aí algumas vezes depois o Chico falou: a gente faz logo, senão eu vou desencarnar e não vai acontecer nada. Mas a gente tem medo de que não tenha público. Pode ter certeza que vai estar cheio de espíritos tentando aprender. Então é mais ou menos isso. O nosso encontro de espiritismo é isso. Nós vemos lá, infelizmente, ainda o público encarnado. Pouco por aquilo que a gente imagina, né? Que a gente gostaria que tivesse. Mas o público suficiente para isso. Mas de desencarnados, é um público maravilhoso que está lá. E eles ajudam a gente. Eles trabalham a gente desde o começo. E como as pessoas... A minha filha brincou comigo esses dias: mãe, o pai está ficando maluco. Porque eu estava no computador e ela do meu lado. Ele já está convidando escritor para o encontro em 2015, nem chegou 2014. Então, o Sérgio Thyssen, do Rio de Janeiro, vai estar conosco em 2015. É 12, 13, 14 de junho, é o compromisso. Aí, até lá eles não vão me levar, eu já tenho compromisso. Então, 12, 13, 14 de junho de 2015, nós teremos o 12º encontro. O Sérgio Thyssen já está acertado para vir para cá. Então, a espiritualidade nos ajuda bastante. Eu comentei há pouco que nós fomos a São Bento de Sapucaí. Como a gente não tem dinheiro para viajar, a gente inventa excursão, né? Então essa excursão a gente acaba viajando de graça, conhecendo os lugares de graça, e o pouquinho que sobra dessas excursões a gente joga no encontro. Então durante o ano todo a gente faz encontro, e aqueles que quiserem conhecer Santa Catarina, não o leste... Faz excursões. Não no leste de Santa Catarina, nós vamos para Piratuba em novembro, Termas de Piratuba, é mais ou menos como... Termas do Laranjais em Olímpia, com Águas Quentes, né? Termas de Piratuba. Nós estamos organizando uma excursão que será realizada. Piratuba é o ano que vem. Esse ano nós estamos no Santuário do Caraça em novembro. Também a renda já é para o 12º encontro, para pagar algumas coisinhas que fica no 11º. Legal, legal. Muito bacana, vocês também... A gente só parabeniza você. Muito bom, muita gente boa aqui também. E vocês têm algum site que faz a divulgação? Algum Facebook, alguma coisa assim? A minha filha, 9 anos de idade, me desafiou: você quer que eu faça um site para você? Pai, eu faço, eu não entendo nada disso. É legal. Não temos o site ainda não, mas o Jorge coloca, o Ismael Gobo coloca. Depois a gente conversa. O Ismael Gobo coloca. Estão no Facebook, muitos amigos colocam, eles fazem esse trabalho para a gente. Acabei de divulgar aqui também a foto que fala do pessoal que está participando no nosso Facebook do Vivência Espírita. Então, obrigado. Quem quiser saber mais informações, entra aqui no nosso Facebook. E tem, aí eu coloquei aqui todas as informações, datas e tudo mais para poder... Eu já tinha, quando eu coloquei ele, eu tinha falado: Rodrigo, coloca aí, né? e também o outro, esse aqui também, o folder, eu já coloquei no meu Face. Rodrigo, puxa aí, por favor, e coloca no do Vivência também. Esse aqui, do jeito que ele está, tá no meu Face. No Facebook. Puxa para o do Vivência também. Então, agora, pessoal de São José dos Campos, pessoal de Caçapava, então... porque o pessoal de Jacareí eu já sei que vão lotar lá, mas como não vai assim, não tem espaço, para mais gente, né? Eu queria convocar o pessoal de São José dos Campos. Convocar não, chamar. Olha só, eu penso assim: nós estamos há não sei quantos anos tentando ver se a gente consegue trazer o Sebastião Camargo aqui em São José dos Campos, e de repente o Sebastião Camargo está ali em Jacareí no mês que vem, que a gente vamos lá assistir uma palestra dele, Despertar da Consciência. O livro do Sebastião Camargo deve ter umas 800 páginas falando sobre isso, e hoje o Nil entra aqui dizendo que a ciência está comprovando que a gente pode conversar com as nossas moléculas, com o nosso DNA. Sebastião Camargo já está fazendo isso há muitos anos e se ensina a técnica para nós. O Pedro de Campos, uma pessoa que é um ufologista, que tem vários livros mostrando esse interrelacionamento nosso também com outros planetas, né? Nós temos aí o Jair Avelar. Eu sempre falo no Jair Avelar aqui de Belo Horizonte. O livro A Faxina, Reencarnação Divina Bênção, em Família. Escreve Os Espíritos de Marcelo Rios, Sheila, Palminha. Quer dizer, tantos livros maravilhosos que o Jairo tem. Uma pessoa fantástica que já esteve aqui conosco também. A Heloísa Pires, né? E fora tantos outros que nós temos aqui. Afonso Moreira, que já esteve aqui também. Alan Vilches fazendo a abertura, né? A parte artística da abertura. A Magda Abreu. Essas pessoas que a gente não conhece ainda, mas que o Monte Oliva falou o currículo aqui. Então, são três dias, sexta, sábado e domingo. E um dia desses a gente tem que reservar para ir lá. Dá vontade em todos. É claro. Eu vou passar os três dias lá, se Deus quiser. Que eu, dessa vez eu não marquei nada na minha agenda, não. Eu deixei livre, porque eu já sabia, desde o ano passado eu deixei livre para estar lá, justamente também tomando conta dessa banca lá da parte dos autores aqui da região. Né? Vamos lá, Rui? Olha só. Vamos, eu estarei lá no domingo, né? Prestigiando o Jorge Reis, prestigiando Afonso Moreira. O problema da gente é tempo, né? É. Não, o Jara vai lá, vem cedo aqui, e daqui a gente já entra no carro e já leva ele para lá, porque 11 horas a gente tem que entregar ele lá para o Monte Oliva, que ele vai fazer a palestra. Não, e ele não poderia fazer uma palestra aqui em São José? Olha, não sei. Sábado ele tem a palestra lá. Ah, né? Sábado ele já tem a palestra lá. Né? Ele vai fazer duas palestras, vai fazer lá no sábado e vai fazer no domingo. Manda todo mundo para ir para lá. Não podemos perder essa oportunidade. Não, eu gostaria até de convidar a mocidade do Paulo de Tarso, que é muito atuante, que fosse lá participar também, né? Isso. Aquela itinerante que eles fazem, participar, fazer uma ligação lá com o nosso irmão aí que veio Luiz fazer Pelicera. Essa palestra. A Delila, do irmão Rafael, deu opinião aqui, Rodrigo. Acredita que primeiro temos que ter fé. Com a fé conseguiremos praticar o bem. E praticando o bem, já começamos a nossa renovação interior. A Dirce também ligou e disse: o programa está nota 10, manda um abraço a todos e um especial para o Monte Oliva. Obrigado. A Janaína da Vila Maria também manda abraço e parabeniza o programa de hoje. Um grande abraço. Quem entrou aqui também foi o nosso irmão Alamar Regis também. Olha só, um grande abraço para o Alamar. Está ligadão na gente aí também. Colocando um monte de coisa aqui, um monte de informação. Ele colocou aqui um livro aqui pra gente, né? Então, um grande abraço pro nosso irmão Alamar também, lá que tá ligadinho na gente, sempre tá ligado nas partes. É que nós precisamos trazê-lo aqui, né, Jorge? Com certeza. Só, Alamar, você não pode ameaçar, porque se você falar, Alamar, vamos fazer isso, ele já fez. Já fez. Né? E já vem. Tô aí. Exatamente. Um grande abraço para o Alamar. Super ocupado, nem parece que é super, né? É uma pessoa dedicada também assim à doutrina. Mas diz o seguinte, Jorge, demais. Se você quiser realizar alguma coisa, procure aquele que está bastante ocupado. Isso, exatamente. Esse vai ter tempo para fazer, que o outro não tem. Faz tudo, tem tempo para tudo, né? Ele está falando sobre o novo Facebook, Rodrigo. Depois eu queria que você desse uma olhadinha aí para a gente divulgar para as pessoas também. Hoje, como nós estamos em cima da hora, não dá para a gente falar. Um novo Facebook que a pessoa tem a oportunidade de ganhar alguma coisa, sei lá como é que é. Aí você fala para a gente depois, você lê aqui e na semana que vem a gente divulga, mas, tá bom? Ô Jorge, nós precisamos falar do Caldinho da AME, que é sábado, 24 de maio. Fala aí, Rui, das 20 às 24 horas. Caldinho à vontade, feijão, mandioquinha, caldo verde, convite individual R$40 e música ao vivo. Então é um caldinho com dança, caldinho com música. Dia 24, sábado que vem, a partir das 8 horas da noite. E nós, no dia 31, nós vamos ter justamente o sarau lá na Obra Social Zé Lemos, para benefício da Feira do Livro Espírita. E nós temos agora, no dia 22, foi solicitado para a gente divulgar o caldinho lá da Renopas, lá na PVE, que é justamente para arrecadar fundo para ajudar uma casa lá em Monteiro Lobato, que cuida de idosos, viu, Jorge? Então, a partir do dia 22 de maio, quinta-feira, a partir das 19 horas, lá na APVE, é no final da rua da Avenida Tívoli. Ali nós temos a entidade, que é a Associação dos Pioneiros e Veteranos da Embraer. E só relembrando, então, o Rui já falou, mas nós teremos um caldinho dançante lá na AME, no próximo sábado, muito legal. Quem quiser, liga aqui para nós, 33322-1290, só falar com a Graça, reservar seu convite aqui com ela. Vai ser muito bacana esse caldinho dançante. A única coisa que é diferente lá é que não tem cachaça, não tem cerveja, não tem essas coisas, porque a gente preserva esse lado. Então tem suco, tem refrigerante, tem um monte de coisa lá. E dançar à vontade, uma banda muito legal que nós estamos contratando lá na AME. E você estará ajudando a AME e a Causa Animal também, né? Para esses dois para essas duas instituições que nós estamos fazendo, promovendo esse Caldinho Dançante lá na AME, sábado das 8 à meia-noite. O Renualdo entrou aqui também, viu, o Maurício? O Renualdo lá de Cachoeira do Sul entrou aqui, falou que a semana passada ele falou que a conexão estava um pouco cortando, mas hoje a conexão está 100% e está dando os parabéns para o técnico. Então, o único técnico que tem aqui é você, então parabéns aí, viu? Grande abraço para o nosso lá irmão. Lá de Cachoeira do Renualdo, Sul. Cachoeira do Sul, do Rio Grande do Sul. Como é que é? Do outro lado do aquário. É. Olha só que bonito, hein? Vamos falando dos ganhadores, aqui que está em cima, né? Os ganhadores... dos livros doados pela Livraria Casa do Caminho são a Janaína Aparecida da Silva, do Jardim Pararangaba. Que legal, Jardim Pararangaba, divisa de São José com Jacareí, né? Não é ou não? É. Ah, não, é pra cá? Aquilo lá, que é? De Jacareí. Quando... Opa, não tem nada a ver. Pararangaba é pra cá, Rio Comprido é pra lá. Isso, então aqui do lado de Caçapava. E o Paulo de Sá, do bairro Santa Júlia, aí é pra lá, né? O Santa Júlia é pra lá, indo pra não. Lá não? Também não? Também não, é pra lá. Não é pra Estrada Velha? Ele manja tudo. Poxa vida. Tá fora da... Nossa senhora. Jorge, se fosse, precisa sair um pouquinho se fosse bairros. Fazer geografia aqui, eu tava reprovado já. No... Quem manja de geografia todos os bairros é o Rui. O Rui vai Jesus! Lá. Mas o céu, Rui, entra ali. Entra aqui, a gente já tá lá. Vou deixar por conta... O GPS da rádio é o Rui? Só entrar em... Se for deixar pra minha cabeça, só entra em rua errada, né? Não, e é verdade, viu? Não é, é brincadeira, né? É pior que o Ari Rangel. Agora eu tava vindo com o Helder pra cá, peguei o Helder e passamos direto. Falei, ih, Helder, errei o caminho, o Helder é mesmo. Falei, vai, eu tinha errado o caminho. Mas o erro foi de propósito, porque a espiritualidade ajuda a gente. Porque eu cheguei aqui na hora que o Montoliva tava chegando e ele não sabia onde era a rádio. Aí ele me viu chegando. Foi. Ele não sabia, tinha perdido o endereço. Bela desculpa, né, Monte Oliva? O Monte Oliva conhece a cidade de ponta a ponta. Ele era jornalista aqui na cidade. Não, era plantão, né? Você não... O endereço que eu tinha perdido. Você não era o repórter da Bandeirante, né? Metropolitana. Metropolitana. Olha só, vamos então encerrando o nosso programa. Monte Oliva, pode fazer o seu fechamento aí também, que você falou que tinha um fechamentozinho para fazer, depois você faz a nossa prece. Mas primeiro então, queria dar um bom dia a todos, dizer que depois nós vamos encerrar o programa com a música do Jackson e a Lana, que são lá do Sul, né? A música é só querer a música lá no final que o Maurício vai colocar. Rodrigo, bom dia. Um bom dia a todos, obrigado pela participação dos ouvintes, no site também, e convidá-los para o próximo domingo, às 8 horas. Eu tenho que agradecer a presença do Helder, da Graça, da Adriana e também do Maurício, que é o nosso técnico de som, né? Aquele que faz o nosso programa e a hora. E daqui a pouco nós teremos futebol pela 1290, viu, Jorge? Pela equipe maravilhosa do 1290 de Estadão. É muito boa mesmo. É Luciano, né? Luciano Ramos, os demais. E só comentar aqui que o Liralcio entrou e ainda falou que um dia vai participar desse encontro de luz, que ele gostaria muito de entrar no encontro aí. Vamos lá. Monte Oliva, muito obrigado, meu irmão, pela sua presença aqui. Nós estamos aqui nas vibrações e também vibrações espirituais e físicas para o nosso 11º encontro de Jacareí. Obrigado, Jorge, ao Rui, ao Rodrigo, enfim, a todo mundo, né? Só para a gente poder dar um fechamento, né, nessa nossa conversa, quando Paulo fala em obras da lei, são ações fundamentadas em positivos marcados pela observância de atitudes exteriores. Né? Quando nós falamos em lei, conforme em obras, obras como exteriorização que a criatura faz dos ensinos do Cristo. Então é bom colocar isso. Quando nós falamos a fé sem obras é morta, essas obras são a exteriorização que nós fazemos dos ensinamentos deixados por Jesus. E quando Paulo fala que a fé basta sem as obras da lei, ele está colocando obras da lei como uma manifestação comum no judaísmo da época, né? Fundamentadas em observância de atitudes exteriores. É uma diferença entre obras da fé e obras da lei. Obras da fé significa, repito, uma transformação íntima realizada pela criatura que aderiu à proposta de Cristo. E há obras que Paulo condena. Obras da lei significa uma atitude impositiva da ortodoxia religiosa. Vamos para a nossa prece de encerramento. Pai de amor e bondade, a vós elevamos o nosso pensamento nesta manhã, agradecidos pela oportunidade do trabalho, agradecidos por podermos juntos aprender um pouco mais da doutrina deixada por Jesus, nosso amigo, nosso mestre maior. Que possamos interiorizar as mensagens de Jesus e nos transformarmos. Que possamos mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, para que possamos fazer a tão difícil reforma íntima. Que a nossa fé possa ser transformadora, nos transformando em verdadeiros homens de bem, transformando o nosso pensamento, as nossas atitudes, conscientes de que nós somos seres imortais, somos espíritos criados à imagem e semelhança de Deus, e como espíritos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos, como Jesus falou, deuses. Podemos fazer aquilo que Jesus fez e muito mais. Que isso possa ser uma certeza dentro de cada um de nós. Possamos primeiramente nos transformar, para que nos transformando possamos transformar o nosso ambiente ao redor, e esse nosso ambiente ao redor possa transformar também os outros ambientes. Possamos assim nos transformando, transformando aqueles que nos cercam, para que possamos transformar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta, o universo. Que as nossas atitudes sejam atitudes de transformação, realizando aquelas propostas que Jesus mesmo nos deixou. Que possamos, a partir de hoje, ter uma percepção diferenciada da vida. Como espíritos que estamos de passagem por aqui, não sabemos o dia, o momento, a hora do nosso regresso ao nosso verdadeiro mundo, ao mundo espiritual. Que possamos chegar lá carregados uma bagagem expressiva de obras, obras de fé, não obras da lei. Que a paz de Jesus possa se fazer presente em todos os instantes das nossas vidas. Graças a Deus. Vejo quanto sou feliz. Sou do mundo, sou na vida um aprendiz. Procuro agradecer, procuro compreender, porque existe o bem e o mal, e o que fazer. Me conforta ver o quanto em minha vida faço bem e sempre tento ajudar. Prezo por minha família sempre unida, pelos que me ensinaram a tantas queixas, lágrimas. Se a vida é tão bonita, é só querer viver com muito amor, ter paciência e compreensão, entender que tudo está nas nossas mãos. A saúde, a inteligência e a combustíveis que nos fazem funcionar como agentes de mudança e da verdade, como mensageiros do amor e da paz. Obrigado por assim eu me entender, que o bem deve me prevalecer.